Salmos, capítulo 114. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste? E tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes que saltastes como carneiro, e outeiros como cordeiros? Treme a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas, e o seixo em fonte de água.